Aê, está começando mais um Cashfonia, o podcast musical mais aleatório do planeta. Olha, a gente já está no episódio número 9. O tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa, como dizem por aí. 9, então já foram 8. 9 episódio é Ronaldo. Número, 9 é número exatamente de centroavante matador, de quem não brinca na área e nessa pegada aí de mandar bola para dentro. Eu chamo meus amigos da bancada imaginária. Vitor Zanirato, o Evair do Thrash Metal novaiorquino, tudo bem? Ô louco, só salvando o Palmeiras de 20 anos de fila, hein? Curtindo Antrax, porra, melhor impossível. Marco Esteves, o careca do folk psicodélico pernambucano, beleza? Tudo certo, cara. Eu tô imaginando aqui quando a gente chega no programa 150, qual vai ser o esporte que a gente vai usar. Vai ser o cricket. Vai continuar sendo futebol. Highlight. O 150 vai ser o sobre hinos da placar. Ah, e sim. Guilherme Dias, o Tchevchenko aí do minimalismo estoniano. Beleza, cara? Caralho, beleza. Mais eslavo impossível, né? Misturando aí um. Cara, é o branco no branco no branco. Estônia, inevitável. Lembrar do nosso grande brother Musa, né, que tá lá. Claro, claro. É nóis, sempre um prazer aí. Eu sou Heitor Anciloto, HTs, o Batistuta da chanson belga, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cashfonia. Ó, no episódio passado a gente comentou sobre o Rodrigues dos Trópicos, né, o nosso querido de Melo. Hoje a gente continua na pegada da música brasileira, não daquela brasilidades, que bomba aí nas festinhas universitárias do povo descolado ao turnê de boutique. E só que agora a gente vai falar de música brasileira, mas de uma parada mais obscura, talvez, ou não, né? A gente vai mandar umas groselhas daqui a pouco aí sobre a vanguarda paulista. Mas feedback do ilustre Pietro Ferrari, já participou algumas vezes aqui do programa, ele que mencionou Rony Von, o cara é fã da fase psicodélica aí do Rony Von, as festinhas lá no Canil, da USP. A gente só fica falando coisa boa aí do feedback, né, galerinha da gringa que ficou vendo o nosso programa, pô, tá legal pra caramba, não sei o que lá. E o Pietro, ele falou, cara, eu senti que faltou alguma coisa aí no programa do Di Melo, pareceu, não sei, se estava numa pegada diferente, e eu confesso aqui que realmente a gente tava numa pegada diferente. A gente decidiu meio em cima da hora fazer o programa aí por motivos, circunstâncias alheias à vontade do agente aí, né? Como dizem os juristas. Com certeza. E fiquei boladão. Força maior. É, exatamente. A gente não teve tanta culpa. Isso não é desculpa, é só um fato. Mas, pô, a gente tentou fazer um programa mais descontraído, mais desboa. Mais desboa. Mais desboa. Mais Lisboa. Mais Lisboa. Deixa eu falar sobre a Fafá de Belém, mas acabou falando sobre o de Melo. É, tipo, ou sobre o Lisbon, né? Esporte. Saudoso Angra, enfim. E, pô, e quando junta presencial também, aí vira bagunço, né? Porque a gente não sabe se conter, fica um olhando pra cara do outro e dá risada, mas... Pô, a gente é moleque. A gente é moleque, né? Não sou leleque ainda, mas, né, sou moleque. E é isso, agora bora pro programa, mas, ó, frisando que você pode participar dessa bagunça aí com a gente, deixa comentários, curte a página lá do Crop Six no Facebook, entra no cashfonia.cropsix.com, fuça no Rachel Music, usem essa ferramenta, esse fórum maravilhoso aí musical, manda e-mail pro cashfonia@cropsix.com e, bom, bora lá discutir essa doideira maluca da vanguarda paulista. Bom, como surgiu essa doideira, essa maluquice aí da vanguarda paulista? Ela é paulista mesmo? Ah, se não for, será? Se não for, é paranaense. Né? Boa. É o que dizem, né, que é paulista aqui. É conhecida como vanguarda paulistana também, né? Que, sim. De certa forma, foi na cidade de São Paulo que as coisas aconteceram. Né? Na metrópole. Apesar de não todos serem de São Paulo, né? Ou da cidade de São Paulo. Sim. O Itamar era de Tietê, o Arrigo é de Londrina. Então, mas foi onde acabou acontecendo o movimento, né? Mas se você for pensar assim, todos os movimentos musicais que tem em São Paulo, nem todos os artistas são de São Paulo, assim. Aliás, a maioria dos caras não são de São Paulo. Ah, mas eu acho que o morar é você ser assim, é você estar. Por exemplo, quando você pergunta a causa, pra um, assim? É, quando você pergunta pra um americano, tipo, where are you from? Ele fala, I'm from California. Mas ele é de Ohio, ele é nascido em Ohio, mas ele fala que ele é da Califórnia, porque ele tá morando lá, entendeu? Não, porque sim, ele lógico. Tem vergonha de Ohio, né? É, eu acho que o brasileiro tem isso de tipo, ah, eu nasci lá, meu, eu sou de lá, mas eu acho que, pô, a Vanguarda Paulista é a Vanguarda Paulista. Não, os caras sim, lógico. E a gente fala que, né, a Vanguarda Paulista e a Vanguarda Paulistana, mais especificamente, como alguns dizem, porque bombou no Teatro Lira Paulistana, né, num dos corações, eu diria, aqui da cidade de São Paulo, sim. Ali em Pinheiros, ali, numa esquina famosa ali, numa praça bem... que bomba até hoje, né, vários rolês, e aquilo fez parte da cena musical da época, né, os anos 80, assim, o fim dos anos... quando foi? 70 e coisa já nos anos 80? É, por aí. Anos 80, né? 70 para 80, né, ali já num fim de ditadura, né, já tava meio que mais de boa, não era a época tão ferrenha assim, e a galera parte dessa... A gente pode definir musicalmente, assim, a vanguarda, em termos sonoros? Então, é importante a gente falar que, assim como talvez a maioria dos movimentos musicais, a Vanguarda Paulista só foi assim denominada posteriormente e pelos críticos, né? Então, os caras que estavam envolvidos ali na época, eles talvez não tinham a noção de que faziam parte de algum coletivo, né? Apesar de todos, não todos, mas a maioria tocar no Lira Paulistana... eles citam que a única união entre eles, né, era o Lira Paulistana, era o que fazia eles ficarem juntos, assim, no mais eles não eram uma organização, assim, Sim, eles se conheciam, tal, alguns tinham mais afinidade com outros, tal, mas não existia aquela proposta em vamos fazer uma música de vanguarda, vamos seguir... Criar um estilo. Exato. Que era um pessoal porque musicalmente é muito diferente. Era um pessoal que frequentava meio que os mesmos ambientes, assim, o pessoal era da USP e tal, e aí depois, quando surgiu o Lira Paulistana, era o único lugar que aceitava que eles tocassem, assim, e meio que foi criando uma cena, assim, né, em volta disso. Parece que quem deu esse termo Vanguarda Paulistana foi o Maurício Cubruzzi, né? Alguma coisa assim. Que ele escreveu um artigo. Eu acho que na época... Eu não sei se foi ele, mas ele foi um dos jornalistas, assim, dos primeiros que... Entusiasta. Abraçou, né? Abraçou tudo lá. Tanto que ele tinha um programa de rádio na época e ele fazia questão de tocar esse pessoal. Não só esse pessoal, mas coisas, assim, gringas também. Uhum. Que já não eram muito, vamos dizer, palatáveis pro ouvido não acostumado, né? Sim, ele por sinal é bem, entre aspas, frustrado por essa música não ter atingido o nível nacional, né? Porque ela só ficou localizada em São Paulo mesmo. Maurício Cubruzzi cita que, pô, como isso não chegou pra todo mundo, né? Tinha muito potencial, né? Pra estourar, assim. Pô, mas a cena é que imagina um fim dos anos 70, lá bem em 79, começo dos anos 80, um porão pequeno, relativamente pequeno, acho que ele tinha no máximo 200 lugares, né, a Lira Paulistana. Na Benedito Caulista, onde hoje em dia as pessoas tiram fotos no Instagram de antiguidades bonitinhas. E os caras estavam... E eles falam que vinha gente do interior lá, vinha gente de São Paulo inteiro, assim, apesar de ser mais São Paulo, né? Porque eu não sei, eu imagino cena, que, né? O teatro não devia dar aquele lucro, tal, até pela quantidade de lugares, mas você percebe, todo mundo fala sobre isso até hoje, que existia um compromisso em criar espetáculos artísticos mesmo. Então os caras falam, o show do Premê lá era meio multimídia, né? Os caras faziam questão. Sim, que eles fazem toda a encenação, né? Sim, você vê que existia um compromisso, assim, tem aquela questão de colocar o público também no meio do show. Tinha um show de não sei quem lá, acho que era do Premê mesmo, que eles falavam alguma coisa de esfirra, e aí descia uma esfirra pra uma pessoa da plateia, e o cara realmente comia a esfirra, porque era uma esfirra fresca. Caraca. Comprada na hora lá. Não a sei interação palco-plateia aí. Exato, bombando. Os caras penduravam um prato com esfirra e quibe no teto pra descer na frente de alguma pessoa. Caraca. Random na plateia. Nossa, assim. Nossa, meu sonho é ganhar esfirra em show. Eu nunca ganhei nada, mano. Pois é. Saudade da Vanguarda. Saudade do que eu nunca vivi. Promotores aí de eventos. De eventos, de shows. Os managers aí que promovem isso, suas, né, bandas. Pô, era essas e outras coisas que o pessoal conta, né? Eu cheguei a ver um vídeo de um show do Arrigo Barnabé que uma grade, uma jaula de prisão se abre, assim, tipo, meio que toscamente, né? Mas vai se abrindo, tipo, conforme o show, assim, acho que é em Clara Crocodilo. É interessante, é uma mega produção, né? Mega produção, tipo, independente. Mega produção independente. Isso é legal. Esse lance aí de independente, acho que foi também um ponto que... Nisso acho que todos eram comuns, né? Porque era a galera que não tinha espaço em gravadora, não conseguia tocar em rádio, ou também buscou não tocar na rádio, não ir atrás de gravadora grande pra, às vezes, sei lá, se sujeitar a algum selo aí pra ter seu trabalho lançado, e começaram a fazer por conta própria, né? A produção independente, assim, e deu resultado, né? São reconhecidos, eles até são, assim, são creditados, né? Como alguns dos responsáveis pela música independente brasileira. Parece que o Clara Crocodilo é o primeiro disco independente bem brasileiro. Isso, né? E depois surgiu o selo, né, do Lira Paulistana, que durou uns 5 anos, assim. Que foi pouco tempo. Foi o selo. E pra essa galera sem gravadora, né, eles criaram, assim, e conseguiu ser abarcado. Sim, foi o selo que lançou todo mundo até a metade dos anos 80, assim. Aí depois o teatro fechou também, e aí o selo acabou. E aí eles continuaram gravando, assim, gravando os discos com as bandas, outros foram fazer outros projetos e tal. Alguns foram apresentar programas como musicais de auditório. Castelo Rá-Tim-Bum, X-Tudo, né? O caso do Vande Dorachoto. É assim que se pronuncia o nome dele? Figura carimbada aí na TV Cultura. quem viu TV Cultura aí, a época do Bem Brasil Tudo, houve um pode falar que conhece a vanguarda aí que, mano, fala, pô, já eu conheço essa voz. Ele fala, nossa, velho. Olha só. É a voz da infância. É a voz da infância. A galera dos anos 90 se identifica com o cara pela participação dele na televisão, né? Exato. Eu, sinceramente, antes de ouvir o grupo Premier lá e ver os vídeos, eu não tinha a mínima ideia que ele... Pra mim, esse cara era só um... Ele era um apresentador, exatamente, sim, né? Só um cara da TV, assim. Bom, a respeito da música, no episódio, no Cachofonia número 3, a gente comentou um pouco sobre vanguarda, né? O que significava vanguarda naquela época, né? Que era, no caso da época lá do Krautrock, os anos 70, que era a questão da música eletrônica, música concreta e tal. Aqui já era um outro conceito, digamos assim, mas vanguarda, de certa forma, significa sempre a mesma coisa, que é você tentar abrir caminho, você extrapolar o seu tempo, né? Artisticamente falando. Romper uns limites, né? Tentar... Exato. Romper os limites, geralmente para abrir caminho para os que estão por vir, né? Então, é naturalmente uma música a qual você não está acostumado, muitas vezes é uma música de difícil assimilação, e a vanguarda paulista nem sempre é isso, né? Então, é interessante como os grupos entre si, eles não têm muita coisa em comum. Às vezes, quase nada em comum, né? São bem diferentes, né? Só a localização mesmo. Maiores representantes, a cena, né? Exato. Os maiores representantes, você pega o Arrigo, o Itamar, o Rumo e o Premê, por exemplo. Eles não têm relação nenhuma entre si. O Premê fazendo mais um samba, assim, o Itamar é totalmente vanguardista, com uma mistura de música popular com erudita, né? Acho que o caso emblemático é o próprio Arrigo, né? É aquela música de desconstruir a música de conservatório, não sei, ou melhor, usar o conhecimento que você tem no conservatório pra encaixar isso na música popular, ou mostrar certos fundamentos, técnicas de erudição numa música mais acessível, e isso causa impacto, né? Isso é um choque quando você ouve e você fala, caramba, que negócio torto, maluco. Arrigo Barnabé. Então, se tem um cara que define a vanguarda, talvez seja o... Assim, vanguarda mesmo era o Arrigo, né? Em termos musicais, com certeza. Em termos musicais, sim, não tem dúvida quanto a isso. Né? O cara... Sim. Assim, música brasileira, a história da música brasileira, o cara é um dos grandes expoentes, assim, de uma vanguarda, né? Uh-huh. E até hoje, a música que o cara fez é vanguarda ainda. Uma música considerada de vanguarda, uma música difícil de escutar. Bastante. Bastante. Na minha opinião, é uma música música genial. É, eu já acostumei com a sonoridade e hoje em dia já desce mais fácil. Sim, mas eu lembro da primeira vez de ter escutado, isso já faz um tempo, eu tava na faculdade de produção musical. É agressivo. E puta que pariu, mano. Tipo um tiro na cabeça, no pé, na mão, em tudo. É, é pra incomodar mesmo, né? Você vê que a família tradicional brasileira não apoia muito o trabalho do cara, não. Sim. Exatamente. Até pelo tema das letras e tal. Então. É, tudo. Sim. Bom, basicamente a música do Arrigo Barnabé, ele tentou trazer uma abordagem, uma técnica de composição da música erudita do início do século XX, chamada dodecafonismo, né? Sim. Marco Antônio, explique pra gente o que é dodecafonismo. Porra, logo eu, mano. Você que é o estudioso aí da música erudita. Logo eu. Mandei. Basicamente, o dodecafonismo é uma espécie de serialismo, que consiste em você tocar as 12 notas musicais sem repetir. Por exemplo, você começa num Lá, você só vai tocar o Lá de novo depois de tocar as outras 11 notas. Então, você não tem muito uma dependência de um tom. Não existe uma hierarquia. Não é, exatamente. Não existe uma hierarquia entre as notas. Todas elas são tocadas, mesmo número de vezes. Assim, então. Todo mundo é livre, ninguém manda em ninguém, né? É isso. Basicamente. E aí, por não ter harmônico para um público. Bom, por não ter uma nota que se repete mais do que as outras, então você acaba tirando a preferência e você não consegue identificar um tom. Isso é o que diferencia o dodecafonismo da música tonal e da música modal, apesar de que, de certa forma, ela não é considerada atonal, porque o dodecafonismo é uma espécie de... Assim, ele tem o seu próprio som, né? Então, uma música dodecafônica soa de uma determinada maneira. Você tem uma música em dó maior, você tem uma música em lá bemol menor e você tem uma música dodecafônica. O mesmo vale para os modos, assim, né? Você pode tocar em frígio, você pode tocar em mixolídio. Cada uma vai ter uma sonoridade e a mesma coisa que o dodecafonismo. Uhum. Isso foi desenvolvido lá no início do século XX pelo Arnold Schoenberg, segundo a Escola de Viena, e assuntos que gravaremos um cashfonia sobre isso. Nossa, nem me atrevo. Daqui uns 10 anos, talvez. Nossa, eu preciso nascer de novo. Vai ser um monólogo do... exatamente, vou ficar ouvindo. Vai ser interessante essa aula magna aí. vai ser bacana, pô. Tô esperando já, cara. Bom, aí você imagina o cara Arrigo Barnabé em pleno final dos anos 70 e início dos anos 80 resolvendo colocar isso, essa estética dodecafônica na música popular. Popular. E ele acreditava mesmo que isso era a evolução da música popular. Sim. Ele fala cara... com uma puta confiança, né, cara? Sim. E aí, além da questão do dodecafonismo, ele ainda trouxe uma instrumentação assim, diferenciada, né? Ele colocou metais e coro, e o coro cantando dodecafonia também, que é uma loucura, o coro feminino dele. E a forma de cantar também, né? Meio assim, crachado, dele, assim, gritada. Meio canto falado e tal. É. Sim, inclusive, ele trouxe que ele fala que a influência dos gibis e tal, pelos temas também. Existe uma estética de história, a dinâmica de quadrinhos, né? O negócio. O Guilherme, apresentador que vos fala, ele tem um personagem conhecido como Cascãozinho aqui na província andrense, e ele é bem influenciado pelo grande Arrigo Barnabé. Boa. Um dia ele vai fazer o Cascãozinho aí, apresentando o programa. Teremos. Vai ter um filler Cascãozinho. Bom, em 1980, o Arrigo Barnabé lançou o antológico Clara Crocodilo, que foi onde ele colocou essas ideias todas dele. De fato, gravou aquilo, né? Ele fez aquilo se transformar em álbum. Sim. E aí, tinha algumas das músicas, meninas, né? A Vânia Bastos, a Suzana e a TT Espíndola. Isso. Que são um grande destaque também, né? Nessa banda dele aí, que a harmonia que elas criaram é uma coisa bem única, assim. Banda Sabor de Veneno. Sabor de Veneno. Esse nome faceiro. Em nome show. Nome show. Nome Cafa, anos 80. Nome tipo A. É uma loucura, né? O cara conseguiu juntar um pessoal. Ele tinha o próprio Tamara Assunção tocando baixo na banda dele, verdade. O Bocato no trombone. Só um pessoal bem gabaritado, até porque pra tocar isso não adianta. Cara, tem um show dele. Ainda mais foi gravado ao vivo, né? O disco, se eu não me engano. Nossa, imagina, uma gravação daquilo. Eu lembro, tem umas histórias, né, do pessoal gravando. gravando, que ninguém entendia que tava sendo gravado, assim, o pessoal achava que tava tudo errado. Eles gravaram o Clara Crocodilo inteiro em 3 dias, né? É, e puta. Cara, tem um show dele na USP, se eu não me engano, em 79, que eles mandam o Clara Crocodilo lá. É, não, na verdade é Diversões Eletrônicas. É o festival. É, no festival da cultura, né, esse festival. Exato, festival da cultura. E, de música puta, universitária, é isso? Tem muita gente no palco, ele com visual meio de Morrison, assim, né? É, esse vídeo tem que ser assistido. Esses vídeos tem que ser assistido, cara. Quando eu vi aquilo assim, eu tinha ouvido o disco antes de ver isso daí. E eu tava, né, meio com o ouvido agredido, assim, como o Marcos citou, né? E aí eu fui ver isso, eu falei, caralho, mano, faz todo sentido. Realmente, é muito Arrigo, louco. Ele deixa hematomas, assim, na sua vida, né? Você vai lembrar da primeira vez, assim. Exatamente. Pode crer. E é muito louco porque eles ganharam o primeiro lugar e você vê o pessoal que era jurado na época falando, a gente escolheu dar o primeiro lugar pra essa música pelo que significava mesmo, sabe? Exato, porque o público em si não gostou, na verdade é muito louco porque o público metade aplaude, metade vaia. Muita personalidade o público dos estudantes da época. É. Não tinha ninguém, não tinha Pitchfork falando, ó, Arrigo é show, Arrigo não é da hora vamos seguir o que dizem. Não, o povo era autêntico, né? E, inclusive, nessa mesma linha aí de pensamento, o Arrigo foi fazer um show lá no Rio de Janeiro, né? E aí começaram a tocar cerveja nas meninas, parece, na Vânia, na Suzana, na TT. E aí ele começa É o Clara Crocodilo, né? Que tem o... Ah, dia tal! É. Blá, blá, blá. E ele fala, X de janeiro, os ouvintes da província não estão preparados pro som da metrópole. Aí deu o que cuzão, falar, né? Pô, foi... saiu no jornal isso daí. Daí virou bairrismo, reduziram a bairrismo já, né, o negócio. Nossa, aí foi lindo. Aí cara, isso é vanguarda. Vanguarda é encher o saco mesmo, faz parte, cara. Da hora. É incomodar, foi... não é fazer uma música bacaninha e é isso e pronto. E o cara incomodava como ninguém, né? Sim, sim. O Biá incomoda até hoje. Ah, manja, o Arrigo sabe tudo, mano. O cara manja das paradas. E ele é outro, que hoje em dia ele é apresentador também, já faz anos do Super Tônica na Rádio Cultura. É um programa legal pra caramba, de entrevista também, com toda uma estética própria. Amor em mim não falta, espalha o sonho entre aqueles de bem comum. Depois do Clara Crocodilo, o Arrigo lançou outro disco também, ainda focado na mesma estética, que foi o Tubarões Voadores, né? Sim, também. É, na mesma pegada, assim. É, mas já é um pouco menos, assim, agressivo. É mais acessível, né? Assim, verdade. Não é o pop rock radiofônico aí, mas é bem... É bem mais tranquilo. Ah, uma das tags aqui que recebe o álbum, né, Tubarões Voadores no Rachel Music, é o do Zolo, manja? O famoso... Sim, famoso Zolo. Nossa, gênero... É engraçada a história que na época do Tubarões Voadores, não sei dizer quem que tava começando uma gravadora no Brasil, ou tinha bancado uma gravadora gringa, alguma coisa assim, e falou que ia colocar o Arrigo no cast, né? Que falou, pô, a gente tem uma grana aqui, vamos colocar uma parada loucura mesmo. Um pessoal que faz música de vanguarda independente de acessibilidade. Aí o Arrigo veio com a ideia dos Tubarões Voadores e tal, e ele, o cara perguntou, pô, qual vai ser o nome do disco aí? Aí ele mandou, Crotalos Terríficos. Aí o cara já falou, sabe que eu parei, eu me fudi, né? Mas falei que eu ia topar tudo, vou topar, não sei o quê. E aí depois o Arrigo ainda bem acabou mudando pra Tubarões Voadores, né? Que apesar do nome é melhor que Crotalos Terríficos. E o cara lançou tal e bancou. Na época o Tubarões Voadores teve um show animal que fez turnê pelo Sesc. E o pessoal que viu fala que foi antológico, que era todo um show multimídia também, com um cenário e várias coisas acontecendo. É a mega produção independente. Mega produção independente. Tanto que ele fala, ele gastou todo o dinheiro ali. O Tubarões Voadores começou, sabe, e acabou já, assim. Porque foi aquilo. Serviu pra fazer aquela turnê e pronto. Foi o all-in, né, do rolê, assim. Exato. É da hora como o cara foca na arte mesmo, né? Não teve um aspecto comercial, assim. Sim, não. Ele ligou foda-se na vida pro dinheiro, cara. Exato. Esse é o cara que eu admiro. Sim, com certeza. Tanto que anos depois ele lançou aquele disco Suspeito, que ele fala, eu tentei fazer uma música merda comercial pra vender e não vendeu. É, maior frustração, né? O cara se vende e não consegue vender. Exato, ele voltou a fazer. Hoje ele continua compondo música erudita e tal. Legal pra caramba. Tem um disco do ano passado dele que chama De Nada Mais Algo Além, que é um puta disco. É ele, o Luiz Tati e a Lívia Nestrovski. Porra, é um demais, assim. É um disco ao vivo muito, muito bonito. Oh, eu só queria dar um depoimento sobre o Arrigo Barnabé. É que quando eu tava na faculdade de produção musical lá, tem um projeto que chama, acho que, Trans... Putaria Radiofônica. Não, é um projeto que era de produção musical junto com design de games ou design... Não, não era de games, não. Era de... Design de interiores. Animação mesmo. Era um projeto que era, tipo, em conjunto, tá ligado? Produção musical e design de animação. E aí a gente fez sobre o Clara Crocodilo, mano. E aí é uma animaçãozinha bem legal, assim. É tipo, o carinha entrando no Lira Paulistano e tal. Aí, tipo, rola meio que uma encenação e tal. Aí ele vai, tipo, é a história do Office Boy, tá ligado? Confesso que foi a primeira vez que eu vi a Rigo. Foi com esse trabalho aí. Ó, pode crer. Valeu, Marco, por apresentar isso na minha vida. Obrigado. Aí depois que eu nunca vi essa porra. Eu vou ver se eu subo no YouTube aí e eu disponibilizo o link aí. É um vídeo curtinho, tem acho que uns 2 minutos. Mas é engraçado essa parada aí. Pô, legal, da hora. Olha, o Geraldo tá chegando, tá morrendo de vontade de entrar no carnaval dos carnaval. Bom, Luiz Tati, então. Luiz Tati, Grupo Rumo, partiu? Grupo Rumo. O Stati é o cara mais simpático nas entrevistas, né? O cara dá uma entrevista como ninguém, cara. É, o cara tem uma voz simpática. Mano, que cara simpático. É um negócio que não dá pra entender, né? Eloquente pra caralho. Eloquente. Dá vontade de dar um abraço nele, sabe? Quando você ouve o cara assim. Aquele jeito tudo, não sei explicar. É um negócio, só ouvindo mesmo, dá vontade de abraçar, assim. É muito amor, muito afeto. Bom, o Grupo Rumo, apesar do Arrigo ser aquela vanguarda, como a gente conhece a palavra vanguarda e tudo mais, cada um dos pilares, digamos assim, da vanguarda paulista, teve a sua forma, a sua abordagem diante da música que fez aquilo ser diferente e que pode ser considerado vanguarda. No caso do Arrigo foi do dodecafonismo, que a gente falou, e no caso do Rumo, foi o estudo baseado na canção. Sim. Então os caras chegaram a uma conclusão, de acordo com eles mesmos, assim, que era, vamos estudar as canções antigas e descobrir o que caracteriza a canção como forma de arte popular, talvez a maior das formas de arte populares, né? a mais popular de todas as artes populares. Arte popular e Leandro Lear, é isso? Opa. Qual é o aspecto da canção que nunca foi levado em conta, digamos assim, que merece um estudo mais aprofundado? Então, já tinha estudo sobre harmonia, sobre melodia, até sobre timbre, ritmo e tal. E os caras chegaram à conclusão que esse aspecto que estava presente, mas ninguém falava, era a intuação. A intuação que seria a maneira de cantar que é sempre aproximada da fala. Por mais que você cante e coloque uma letra numa melodia, você nunca vai deixar o seu idioma pra trás, sabe? Do jeito que você fala pra trás. Porque você tá tentando passar alguma mensagem. Então os caras começaram um trabalho insano a respeito de intuação. E muitas vezes você ouve os discos do Rumo e você fala, porra, parece uma música normal, mas tem alguma coisa estranha aqui que eu não sei dizer o que é. E é isso, né? O modo como os caras mexeram, brincaram com essa intuação. Porque as músicas parecem todas faladas, né? Sim, é. Praticamente são, né? Solta um pedacinho... Vai falando, assim. Solta um pedacinho de encontro aí pra sentir como é que é a pegada. Eu te vi de longe, vou falar com esse cara. Deve ser ele, tem todas as características, o mesmo cabelo. É, vamos ver e tal. Mas eu não tinha certeza, você estava... O Luiz Tati fala também que o que mais aproximava alguns artistas da vanguarda era inclusive isso, né? Essa intuação, assim, meio que um canto falado, que ele fala que isso tinha nas músicas do Arrigo, tinha no Rumo, lógico. É, no Itamar. E no Itamar, é meio que inconscientemente, assim, é meio que a única coisa que aproxima eles, assim. É muito louco, porque tudo aquilo que eles estão teoricamente falando nas canções é escrito, é melodia. Eles, todas as vezes que eles forem tocar essas músicas, eles vão falar, entre aspas, idêntico. Sim. É. Então o cara, ele escreveu uma melodia que seria a forma como ele fala. É, é por isso que eu falei agora, seria a forma como ele fala. Tiriri, piri, tiriri, tiriri, sabe? É. O cara escreveu essa parada. E isso, e o Luiz Tati, principalmente, até na carreira solo, ele levou isso a um patamar, pô, bem interessante mesmo, assim. Eu particularmente sou fã do approach que os caras dão. Não querendo comparar assim, mas a primeira vez, a primeira impressão, me veio um pouco na cabeça o Metrô Linha 743, assim, do Raul Seixas, que é um negócio mais, óbvio que não nesse nível do Grupo Rumo, mas... Longe. É um negócio que você, quando você ouve um Raul Seixas normal tudo, você chega naquela faixa e você fala, nossa, mas isso aqui é meio diferente. Daí chega o Grupo Rumo e leva isso a um outro patamar, assim, é um negócio absurdo. Você fala, nossa, eu não sei se ele está cantando ou falando, ou cantando o que ele está falando, ou falando o que está cantando. É um negócio bizarro, mas é muito bom, é genial. É, sem contar as harmonias, assim, por trás disso, assim, né? Puta, é tudo muito bem harmonizado. Os trabalhos de umas linhas de violão, assim, muito boas também. E com o tempo eles foram sofisticando os arranjos, né? Também, Eles foram atingindo, assim, um nível, pô, inacreditável, cara. Porque os arranjos do Rumo, você pega a fase do diletantismo, por exemplo, é um negócio que eles não focam muito na harmonia, eles focam em contraponto. E é uma loucura você fazer isso, sabe? Você tem várias linhas melódicas rolando lá, ao mesmo tempo uma música super acessível. E é aquela coisa, porque se você quer ouvir por ouvir, é legal. Se você quer ouvir e analisando aquilo, assim, analisar, né? Você vai se deliciar também, porque tem muita coisa pra ver ali, meu. É rolê de adulto, né? Esse diletantismo aí do Grupo Rumo é rolê de adulto. O negócio é... Rolê de adulto. É tenso, mano. Tati tem um livro sobre o cancioneiro nacional, não tem? Meio que estudando isso. É, ele é um estudioso mesmo. Tá. A nível universitário, assim, da canção, né? O cara escreve sobre isso. O cara é o Mário de Andrade aí do século... Século não, mas da era pós-moderna aqui, é isso? O estudioso, o cara erudito da música, assim, do... É, nesse, por esse lado aí. Justo. Vulgo erudito. Adoro essa aí, mandei bem, né, no game. Benedito Junto Santo Silva Berleléu Vulgo Nego Dito. Falando em erudito, bora Nego Dito aí, é isso? Nego Dito. Nego Dito, eu vou me abster aqui, porque mesmo, senão eu vou falar merda e o pessoal vem me... Ô louco. Crucifiquem. Não, eu ia começar a história do Itamar Assunção mostrando minha admiração pelo visual dele, cara. Ele que inspirou o Edgar David e outros... Não, o cara era um gênio, velho. Infelizmente, acho que foi um dos poucos que foi cedo aí, né? Ele faleceu em 2003, mas ele lançou o Beleléu, Leléu e Eu em 1980, é isso? Isso. Em 80. E ele criou a banda Isca de Polícia, sendo que só ele gravou o álbum inteiro. É. Depois ele chegou a montar a banda, né? Lógico, pra tocar. Mas a banda Isca de Polícia, que gravou o álbum, era só ele. É a verdadeira One Man Band, né? Eu acho que teve mais alguém que tocou alguma coisa. Acho que talvez o bateria, não sei. Ah, pode ser. Mas basicamente todos basicamente os instrumentos foram ele. Eu sei que o pai da Tulipa Ruiz, né, que tocava guitarra, que fazia parte do Isca de Polícia lá na turnê tudo, era o pai da Tulipa Ruiz que tocava a guitarra junto com ele. E a música Ruiz desse maluco aí? Bom, cara, Tamara Assunção é difícil de definir. É basicamente o cara veio com uma proposta também ligada à intuação, mas não na mesma pegada do Rumo, né? Ele cantava, ele falava muito nas músicas, numa pegada meio de conduzir a banda, assim, um negócio bem doido mesmo. Eram umas conversas com as meninas também, né? Sim. Todo ele tempo gostava, rolava a conversa. Ele gostava muito de brincar com as palavras também. Sim. Sempre uma grande brincadeira, assim, você vê, né? Como o cara, os ensaios do cara falam que era uma loucura, porque ele criava aquele tema principal, ritmo, aquela ideia, e ele ia brincando com aquilo, então com arranjo, com as divisões, fazendo sobreposição pra caramba, sabe? É um experimento mesmo. Ele, acho que talvez ele tenha sido mais ligado ao experimentalismo da vanguarda. Ele tem algumas coisas muito acessíveis e outras muito pouco acessíveis, né? O que me incomoda muito em todos os discos, assim, do Itamar é a produção, que sempre é um pouco aquém, assim, sei lá, nenhum disco dele que eu ouvi, assim, eu ouvi uns 4 ou 5. Eu falei, porra, esse disco é bem produzido e tal. E outra coisa que me incomoda, não só no Itamar, como em vários outros artistas aí da vanguarda, é que não tem um estilo musical, tá ligado? a música meio que vai pro caralho. A gente vai tocar um reggae aqui, ele vai ser um rock, o outro vai ser uma polka, e meio que foda-se. É tipo, às vezes os caras... O Saulo Duarte dos anos 80? Os caras priorizam mais as letras, assim, alguns mais cômicos, outros mais como o Itamar brincando com as palavras e tal, do que a música em si, assim. É, esse lance de má qualidade sonora, assim, né, de uma produção não tão bacana, eu senti isso bastante naquele As Próprias Custas S.A. É, nossa, esse é terrível de ouvir. Só que eu acho que horrível, o lado bom, né? O lado bom é que ele... Sim. Eu me senti transportado pra aquele auditório, assim, sabe? É um negócio, você ouvindo, você fala, nossa, estou numa cadeirinha aqui, ou numa arquibancada, ou sentado no chão mesmo, vendo o cara lá, todo o grupo, você imagina ele falando, as piadinhas, as tiradas, sim, todas ensaiadas, né? Todos os improvisos, na verdade, não são improvisos, é tudo já... É que uma encenação muito boa, assim, que ele consegue fazer. Não, e é foda que chega em uma música, não sei qual que é agora, mas que tá tudo meio baixinho, assim, tá ligado? Tá de boa. Sim, de repente, sim. Mano, sei lá, ele dá um grito, mano, sei lá, o bagulho fica alto pra caralho, você toma um susto da porra, mano. Sim, é a vibe do Brigitte Bardot lá, do Tom Zé, mano. É. Aquele susto assim, você fala, caramba, pulei da cadeira aqui. Deu uma acordada. Mas é foda, tipo, isso me incomoda muito nos discos de Itamar Assunção e aí fica difícil de avaliar, assim. Tem um controle do pulso musical muito forte, né? Ah, é. O cara, ele tinha aquele conceito, assim, do clique na cabeça dele e ele conseguia, por conta disso, brincar muito em cima da divisão rítmica e tal. E foi o que acabou ocasionando o sucesso no exterior dele. Não sei se vocês sabem disso, mas o Itamar Assunção estourou na Alemanha. Pode crer. É mesmo? O cara chegou a ser ídolo lá uma época, sabe? Porque tem uma... O pessoal fala que era um negócio que eles nunca tinham concebido, esse swing diferente do Itamar. É muito louco. É uma música bem sui generis, né? Você consegue saber que é o Itamar tocando de longe. Sim, isso é verdade. O cara criou um estilo próprio. Exato. Aí ele foi pra lá, tocou, tal, fez sucesso. Tem uma história de que ele não gostava de ser identificado como de vanguarda, assim, né? Como música de vanguarda. Ele ficava meio puto, parece. É, ele é... Pelo que contam, ele é um cara que ele era meio do contra de tudo que falava, assim. Então, qualquer coisa que falassem, ele ia ficar puto. Pode crer. É, os caras tinham um medo, né, das entrevistas. Pensavam assim, puta, Itamar vai falar merda. Porque ele não tinha papas na língua mesmo. Ele tinha a noção dele lá, o pensamento dele a respeito da música popular. Ele sempre falou, eu sou um compositor popular, vanguarda é o caralho. Não sei. Pode crer. E ele falava isso nas entrevistas. Mas tem coisa que você não fala nas entrevistas. Né? É. Tipo o Romário no Vasco, né? Aí dá no que dá. O cara acabou também, né, perdendo várias oportunidades por conta disso. Sim. Mas a integridade dele, pô, permaneceu intacta. Eu sinto que ele é o único dessa cena, assim, que gostaria de ter feito algum relativamente um sucesso musical. Gostaria de ter vivido a base disso, assim, tipo, daquela carreira dele. Por isso, talvez, uma certa frustração. Porque o Arrigo, dá pra ver perfeitamente que o cara queria fazer o som dele e fodam-se o mundo. Os outros também, tá ligado? Agora o Itamar, ele é um cara que, não sei, pelo menos dá um pouco a impressão que ele queria ter atingido mais gente com o som dele, assim, que ele queria ser mais reconhecido, tá ligado? É, a obra dele continua aí, é revisitada, vira e mexe, né? Pela a Zélia Duncan já gravou o disco só de Itamar. Grupo Premier. Bom, premeditando o Breck, que é o grupo do nosso querido Vande Dorachoco. Aqui é bem diferente, né? Porque o que eles tinham de vanguarda? É, né? Muito pouca coisa. É uma música ou outra que eles colocam algumas inserções. Os não caras eram moleque. Eram virtuosos dos instrumentos. Isso é mó loucura, né? Você vê que os caras sabiam tocar demais mesmo. Pode crer. Mas era um grupo de humor, basicamente. Sim. Eu sinto como o Premeditando Breck sendo o primeiro Mamonas, assim. Nossa, eu tenho... ouvindo... Nossa, é bem por aí mesmo. Fala, pô, é um Mamonas, só que... Não sei explicar. É um proto-Mamonas, assim. Bem nessa vibe, assim. É o Mamonas que não achou o... Como que ele chama? É o Bonadil? Que que não achou o Bonadil. Pode ser. O que você viu? O Mamonas independente. A música da Brasília, lá. Estando Breck tem a Marcha da Kombi. Tem a Feijoada. Tem verdade. O som do Mamonas. E o fato de ser vários estilos musicais. mais no mesmo disco. É, exatamente. É, bem isso. Pra mim, o primeiro de Tano Black é o Mamonas versão zero. Mas também o Língua de Trapo não é mais. É, pode ser. É que o Língua de Trapo é uma zoeira que poucos entendem. Tá? Uma zoeira absurda. Os caras fizeram todo um disco de zoeiras internas, assim. É, exato. É uma turma que falou, mano, vamos fazer uma zoeira só pra gente entender e Premeditando Breck meio que surgiu, assim, ficou conhecido na época também do Festival da Cultura, que Brigando na Lua era um dos concorrentes do... do Clara Crocodilo, do Diversões Eletrônicas. Isso, é do Diversões Eletrônicas. É, chegou na final, né? Era entre, a dúvida era entre dar o prêmio pra essa música aí, Brigando na Lua, e, ou pro Diversões Eletrônicas. É, então, foi, inclusive, bem lembrado, que é a respeito disso que eu comentei lá, que os caras optaram pelo Arrigo. O Brigando na Lua é obviamente mais acessível, assim, tem approach com o público, né? Tem mais. Faz mais sentido, assim. Então, mas... é um som que a família brasileira ouviria. Exato. Mas os caras fizeram questão de dar pro Arrigo e os caras do Premier reconheceram isso na época, sabe? Pode crer. Lógico, tem que conhecer. Mas esse primeiro disco do Premeditando Breck aí, ele é bem diferente dos outros, porque ele foca mais no samba, no choro, assim. E puta, eu acho do caralho, assim, porque. Ah, sei lá, pra mim as letras meio que casam com as músicas e tal, eu acho muito bom, assim, os outros já é meio a moda caralha também, tipo, reggae, rock, pop, qualquer coisa, só pra botar uma letra engraçada. Mas uma coisa que eu gosto desse primeiro disco, disco é mais uniforme, assim. Eu acho que esse primeiro disco do Premeditando Breck é um retrato bem fiel, assim, do povo de São Paulo, meu, é um negócio, seja pelo sotaque, assim, Paulo, sabe, meu, é uma moca misturada com o povo que vem do interior aqui, das adjacências, e tipo, grande São Paulo, meu, sabe? Cara, é muito da hora total você pegar São Paulo. O jeito dos caras falarem, você não sabe se eles estão zoando ou se é aquela italianada. Bem bacana. A respeito do Brigando na Lua, é legal a questão teatral, né? É, que eles fazem, sim, você vê o show, pô, é incrível, os caras brincando mesmo, fazendo a encenação de tudo que acontece na música e tal. E a letra é genial, né? O cavaquinho com o pedal phase. Invenção de japonês, né? Como dizem. Como a música vai encaixando com a letra. Pô, chantilly com salsão, cara. Quem faria isso se não Premeditando o Breck, cara? Bom, vai posso estar falando bem besteira aqui, mas o... Se eu não me engano, a introdução da Brigando na Lua é uma... um excerto, uma peça do Anton Webern, que a gente falou no início do programa da Escola de Viena, do Schoenberg. Ele foi aluno do Schoenberg, um dos três expoentes da Escola de Viena, junto com o Alban Berg também. E se eu não me engano, eles colocaram esse início aí, no início da Brigando na Lua. Aí é mais uma referência que a vanguarda faz à música de vanguarda, de fato, a música erudita de vanguarda do tão falado século XX. E com certeza todo mundo sacou, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Quem não pegou essa... E, pô, o clássico supremo do Premeditando Breck já é do próximo álbum do Quase Lindo, né? De 83. Que é São Paulo, São Paulo. Pode crer. Porra. Puta arranjo. Um dos hinos aí da cidade de São Paulo. Um São Paulo do Tom Zé e Sampa do Caetano Veloso. É, eu acho que ficou no top 5. Ou em segundo lugar, eu arrisco dizer aí, que ficou a música do Premier, perdeu pra do Caetano, né, na época dos 450 anos, não foi? Alguma coisa assim da cidade de São Paulo. Teve uma eleição e se bobear São Paulo ficou... Arrisco dizer que ficou numa posição boa, assim. Uma música, puta, é demais, é uma referência clara a New York, New York, né? Até o arranjo e tal. Mas mostra toda a diversidade do povo de São Paulo, e fala da cidade, e é emocionante, é um som muito louco, assim. Mas é aquela pegada meio cômica também, né? Claro, claro. Não tem, tem como não ser, né? A capa desse disco já é o Mamonas. É a Brasília Amarela da época. É, exato. Quase lindo. Versão 80. Nessa linha de humor também tem o Língua de Trapo, né? Que aí eu acho que é o escracho total e absoluto. Aí já era a galera da Casper, né? Larissa Rumor aí, esse povo. É um som de comédia totalmente, um comedy rock, assim, pouco tem de vanguarda, né? Já que os caras tocarem bem. É, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É engraçado, né? O som é realmente engraçado, assim, alguns momentos muito bons nos discos. Eu gosto particularmente gosto eu gosto bastante do debut aí do Língua de Trapo. Sou fã do segundo. Mas os caras já abusam foda de estereótipo, assim, e, tipo, sei lá. Esse é dos metaleiros também, amam? Isso. Mas é muito bom, porque os caras não culpam ninguém, sabe? Os caras, como é bom ser punk, a capa é genial, é uma pintura, uma valsa rolando, e a música, como é bom ser punk, é uma valsa, zoando pra caralho. Da TRP. O que me fode um pouco desse segundo disco são os timbres meio anos 80, assim. Essa produção é característica. Os anos 80 fodem muito com as produções. Né? Nossa, e uma coisa datada também, eu tô lendo aqui a resenha do Guilherme nesse Como é Bom Ser Punk, o samba enredo da TRP, meu, que é um negócio que, mesmo datado, ainda tem vibe atual. Mas né? É muito louco, porque é datado, mas o negócio faz total sentido até hoje, sabe? O samba enredo da TRP que eles fazem... É 30 anos depois, exatamente 30 anos depois. É uma... Os caras estão meio zoando com a TFP, que era Tradição, Família e Propriedade, que hoje em dia seria a Tradicional Família Brasileira. Né? E eles falam do Plinus, né? Pô, é o Plínio Salgado do integralismo lá. E os caras zoam sem medo, tá? Os caras falam, homem de grande erudição lia Mein Kampf no banheiro. Exatamente. Do Tribunal de Nuremberg defendeu Mussolini... Sobre os auspícios do Lindenberg. A galera foi aí do Sigma, do Anauê, né? Símbolos, ícones aí da família tradicional brasileira, por que não, né? Do Homem de Bem. Sim. Homem de Bem. Em termos de letra, sim, tem uma muito boa que é O Que É Isso, Companheiro? Que é meio que falando num cara meio comunistão, assim, que vai se perdendo na vida. Ah, Que É Isso, Companheiro? Aquela meio música caipira, assim, do... É, um negócio assim, eu não lembro direito. Do sequestro lá, né? Dos anos 70, lá do embaixador, alguma coisa assim. Não é? Que é o enredo do filme, né? O fato histórico aí dos comunistas sequestrando o embaixador. Nós dois vivia intocado e clandestino. Além do Língua de Trapo, mais aí algumas menções necessárias. Fica aí, pô, tem as Mulheres Negras, né? Um grande, com o André Abujamra aí, o Maurício Pereira. Maurício Pereira, Isso uns anos depois, né? Já uns... É, na sequência, mas já pra um... É, o primeiro disco deles é de 88, né? De 88, né? O André Abujamra, só pra citar dois discos dele, assim, ele tem um projeto muito legal que é o Karnak, que é bem vanguarda, assim, também. Sim, sim. E tem um disco dele que eu acho excepcional, que é o Marafo. Marafo não, desculpa. Marafo é a loja de discos aí. Compre discos na Marafo. É o Mafaro, de 2010. É um puta, é um disco do caralho, mano. Não sei se você ganhou por esse publi, a gente precisa cobrar. Patife Band do Paulo Barnabé, irmão do Arrigo. Também é uma banda sensacional, cara. Um disco que os caras classificam hoje em dia como Math Rock e é de 87. Gênio. É mó loucura. O som, assim, puta, muito bom mesmo. Precisa ser redescoberto. Mas é depois também, né? Assim, essa galera veio depois, tem bastante gente pra falar. E agora tem Jussara, né? Que querendo ou não, é uma vibe meio... Conseguem encaixar um pouco. O próprio Duo Moviola talvez seja um pouco mais, só que... É, a gente falou samba aqui da... vanguarda, assim. A vanguarda antes, né? E acho que Rômulo cabe... Frois, sei lá. A gente fazer uma segunda parte desse cast falando do pessoal que de hoje em dia que tá meio que ressurgindo, né? Fazendo ressurgir essa vanguarda. A galera, o Kiko Dinucci, o pessoal do Passo Torto, Metá, o Rômulo Frois, esses pessoal. É, Thiago França. Mas é que é uma vanguarda em São Paulo, mas que não tem nada a ver com a vanguarda paulista, né? É, mas como a vanguarda paulista já não tinha nada a ver, aí cabe colocar, né? É, o que eles tinham a ver era meio que a cena, né, do Lira Paulistano e tudo mais, né? Tanto que, por exemplo, teoricamente, os 4 ou 5 artistas da vanguarda paulista são aqueles, além do Arrigo, os que tocavam no Lira Paulistano, por exemplo, os Mulheres Negras já não tocaram no Lira Paulistano. Então você quer dizer que Ratos de Porão... Eu acho que até o Patife Band também não chegou a tocar e tal. Eu tô vendo aqui o Grupo 1, eu confesso que eu não ouvi, e tá encaixado também, mas só que uma linha talvez mais jazzista, assim. É, música instrumental brasileira, prefiro nem tocar nesse assunto que vai longe, mas ouçam aí o disco do Grupo 1, que é sensacional. E encaixam aqui também nessa cena da vanguarda aí. E quem estourou da vanguarda também foi a TT, né? TT Spin. Espíndola. Tetê Espíndola, que deu carreira solo, né? Depois fez a... Boa, com seu timbre que de fez voz. A, que fez a fama, né? Como coro ali, mas ganhou um destaque. Foi uma... Aí ela arrebenta, né? Tem uma voz e agudíssima. E a Nausette. Nausette, né? Também do... É, segue até hoje também. Tá lançando também o álbum esse ano aí, 2014. Pô, e uma voz boa dela. Falando de vocalistas, assim, tem um disco muito... Que eu achei muito bom. Da Letícia Garcia. Não sei se vocês chegaram a ouvir aí o Maga Maquiavérica em Canto Urbano. É um disco... Porra, assim, é meio que na pegada do Arrigo, assim, meio serialista e tal, mas passa por muitos outros estilos, assim. Porra, eu achei muito foda esse disco. Bora pro Crop Sync! Bora! Chegou aquela hora do programa em que a gente encaixa 6 itens na nossa listinha mágica, nossa listinha bonita. Momentinho Crop Six. Como estamos em 4, pra variar, 2 consensos e 1 de cada, é isso, partiu. Consensos. Clara Crocodilo. Pô, esse dá pra fazer rapidinho, né? Clara Crocodilo e... Eu acho que é justo. É, os mais icônicos, assim, né? E aí, quem é o próximo? Vou de Grupo Rumo Caprichoso. Eu vou votar no primeiro do Premier, estando o Breck de 81. Vai lá, Gates. Bom, eu vou... Eu gosto muito do senso de humor na música. Então eu vou ficar com o debut aí do Língua de Trapo, que, cara, eu me divirto muito ouvindo esse CD, acho as músicas muito bem tocadas, assim, não tem nada de vanguarda, ou tem, né? Não sei, esse humor talvez, essa afronta a música aí. Então eu vou escolher o debut do Língua de Trapo, o álbum homônimo de 1982. Ah, velho, eu vou com esse da Letícia Garcia, então, o Maga Maquiavérica em Canto Urbano. Cara, esse nome é difícil. É, não tem muito a ver com o pessoal aí da vanguarda, mas também é considerado vanguarda paulista, então vamos com esse aí. Fechou então? Retomando o nosso Crop Six, a listinha de 6 itens mágicos aqui do programa. Bom, os consensos ficaram Clara Crocodilo, né, do Arrigo, de 1980, e Tamara Assunção, Beleléu, Leléu, Eu, é isso, né, também de 80. Bom, tivemos também o Grupo Rumo, com o álbum Caprichoso, de 1985, o primeiro do Premeditando Breck, de 1981, álbum homônimo, Língua de Trapo, 1982, álbum homônimo. E o último, Letícia Garcia, Maga Maquiavérica em Canto Urbano, de 1984. Talvez a pepita, a pérola escondida aqui do programa. E, bom, lembrando que você pode participar aí mandando um e-mail, suas críticas, comentários. Pô, a gente precisa fazer o grupo no WhatsApp e no Snapchat também, pra interagir mais com o povo. É, mas verdade. Enquanto isso, fica no cashfonia@cropsix.com, cashfonia.cropsix.com. Curte a página lá do Crop Six no Facebook, entre no Urtia Music, cheque a listinha. Aliás, já tem o linkzinho da listinha no site? Sim, senhor. Opa, maravilha, só conferir lá. E é show, então me despeço aqui dos meus amigos. Marco, falou, cara. Então, cara, eu só queria fazer uma recomendação aí, porque ontem saiu um disco aí de um colega de faculdade. Opa. Que eu gostei pra caralho. Eu não sou de fazer jabá só porque é amigo, mas esse eu gostei pra caralho. Chama Everything is a Menace in Danger City, a banda. Grupo, projeto chama Danger City. E é uma mistura de Queens of the Stone Age com Faith No More aí, mas vai além disso. É um som noventista 2000 pesado, então. É, gostei pra caralho do disco. Procurem no Facebook aí, tem no Bandcamp pra ouvir e baixar. Opa, show. Uma boa recomendação de 2015. Vitor, até logo, meu caro. Até logo, também queria fazer uma recomendação falando que a maconha é 114 vezes mais segura que o álcool. Um grande abraço. Guilherme, até mais ver, meu querido. Fala, Heitor, não gostaria de fazer recomendações. A gente se vê no próximo programa. É isso aí, eu sou Heitor Agatez, muito obrigado pela companhia e até daqui uns dias com mais outra peripécia musical do Cashfonia. Tchau, tchau.